Como insetos são nossos vampiros e fadas, nossos parentes, amigos e entes queridos. Aparecem como demônios ou anjos em nossos dias, seres pelos quais amamos ou sofremos. Ambição, vaidade, traição e engano, os atalhos para uma glória que os agnósticos elogiam. Como os peixes mais jovens de um lago, que mordem o anzol e caem em desespero. Porque toda matéria é tão frágil quanto o ar. Esse sentimento e pensamento estão na eternidade, antes de abençoar os puros de coração. Simplesmente a mim, inimigos e amigos. Até quando? Perguntamos nos degraus de Montmartre, até um dia depois da tua morte, e o universo se curvará em seu vasto abraço. Filhos de Deus, somos chamados a ser deuses. Não repares nas celebridades sorridentes que pretendem ter ganho tudo. Não somos nada aqui e tudo na eternidade. Porque toda matéria é tão frágil quanto o ar. Esse sentimento e pensamento estão na eternidade, antes de abençoar. Porque toda matéria é tão frágil quanto o ar. Esse sentimento e pensamento estão na eternidade, antes de abençoar os puros de coração. Simplesmente amigos e amigos. Porque toda matéria. Matéria é tão frágil quanto o ar. Este sentimento e pensamento estão na eternidade, antes de abençoar os puros de coração. Simplesmente a mim e mim.